O grito dos aflitos é aviso, sai da zona de tiro. O perigo tá vivo, despisto e fico. O risco é propício, acendi o pavio. Esse é o rio sinistro, vai rolar queima de arquivo. Pelo vestígio foi detido, querem puxar o gatilho. Não abre o bico, filho, pra tu sair batido. O ritmo é passar em vim, tudo presídio é difícil, viu? Puta que pariu, comprimidos ilícitos, quilos e mais quilos, inimigos e adictos, ofício proibido. Ataque cardíaco, litros e mais litros, foragidos e ricos. Mundo bandido, o que cê tá fazendo, mano? Com quem você tá falando? Cuidado com as ideias, com quem tá tramando. Então encaixa as peças, jogo fora da lei. Eu vi, ouvi, falei, se perguntarem não sei. E aí, cidadão? Hein? Eu só tenho pra falar um negócio, não fui eu não devo. E eu só quero uma coisa, eu vou chegar na delegacia, eu vou chamar minha mãe, meu primo é advogado, minha prima é a Lena, é a juíza. Eu só quero uma coisa, eu quero que prova que foi eu, não pegou nada comigo. Quem vai sair? Negão saiu? Quem vai sair? O senhor vai sair? De uma porra! Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O fogo do pipoco rola foto no coco, tu é garoto, irmão, seja maroto então. É perigoso, revolto, retorno do poço ao tombo da escravidão, uma libertação. De cair na loucura de novo. O universo cuida do retorno e controle. Esses versos eu crio, acho que se foram no estouro. Liberdade de espírito vale mais que seu ouro. A cidade do Rio conquista paz para o povo. Esse rap eu dedico voz da pista e do morro. Valeu. Não, ninguém vê nada aqui não. Ninguém é traficante não. Ninguém comanda quadro de nada aqui não. Era só pra consumir, só alimento mesmo pra outro. Não, lá só minha mulher lá e minha mulher tava com jeito de um menino lá. Seu menino pequeno. E é do dia, que é mesmo, é pequeno. Até a morte, tráfico de droga. Mas qual era a tua função? Gerente da boca. Eu não tenho nada, eu sou inocente. E vou falar também, o seu trabalho da beirada aí. Ele pegou, pergunta pra ele lá. O seguinte, se ele pegou alguma coisa comigo, não pegou nada. Já matei, roubei, destruí. Tô do jeito aonde. Bicho solto, esse bicho me bateram, mano. Vou pegar um por um dos caras. Eu fiquei de boa, vim de boa e tô de boa. Pode me acusar aqui. O que eu fumo, sabe o que é? É cigarro.